poesias transcendentais, mantras tântricos, viagens celestiais, incensos e oferendas para mentores espirituais. Depois de executado tais rituais, me despeço dos ancestrais e peço mais força nessa nossa caminhada celeste. O estigma prestes a ser extinto, a precisão do sincronismo explica nosso instinto existencialista. E afirmo com toda certeza, a partir do momento que despejo toda a minha vida na letra, a dialética treta travada entre minha alma e meu corpo de carne. Místicos críticos com seus mitos na ânsia do som, o início da insônia, o esquecimento de insanos saberes, sensatos dizeres concretos, criados no ato, jogados no verso, verbos verdadeiros conquistados com mérito, métrica demonstrativa de vivência pelo certo. Pareço passageiro das lembranças passageiras que remete às evidências de estar vivo. Vale a virtude imune de qualquer castigo. Como me sinto ou não perante ao que passo e penso. Exerço exatidão quando examino, exime exemplo de exagero que exaustivamente contemplo. Exibo exuberantes horizontes, tendo os teus olhos de templo como meu confessionário. O arquipélago de aspectos estéticos, arquétipos remotos que transbordo nestas linhas. Não temo tema que aborda, abordo da palavra que eu não aborda a odisseia que se encerra todo dia. E dos destroços elevei-me, usufruído fruto puro que desfruto ao ter vencido. E não sido vencido fácil, não tem sido fácil. E é preciso ser ágil na experiência tátil de tocar seu coração. Apuro apuros, busco a todo custo a inserção do meu domínio. Os próximos parágrafos que sou acometido. Visito a esmos, ermos, recantos do ser indecifrado. Em seu incontrolável ato de hastear, eu mastro sua bandeira. Prole da metrópole que engole a poeira e dela faz poemas, dilemas e lemas a serem seguidos. Me guio pelo alívio que se instaura após problemas resolvidos, que lido de forma trágica. E à medida em que se perde a medida dramática, as medidas vão ser tomadas. Ligadas ao fio condutor de rima, vem de cima, queima ruda, faz neblina. Foco na caneta que incorpora a bailarina, enquanto o fio de luz derrete as parafina. É a força que capta o mundo por trás da cortina. Ilumina a lei, te impulsiona as pernas, eu já caí, me deschavei. Levantei firmão, já era, nada breca evolução. O pai conduz a humanidade, deu de meta a perfeição, mas deu de prazo a eternidade. Abraço a balde, quem coordena o espaço aberto, em qual projeto, meus projetos. O axé das ervas que dissipo, que virou dejeto, é certo aqui decreto. Meu amor à vida, amigo santo, quando vem não liga. Mantenha a casa em ordem que é pra receber as visitas. Vai se livra das intrigas entre a razão e o coração. Tem ponto de concordância, convive igual irmão. Se não vai um pra cada canto, pronto, fim da discussão. Método de correção espiritual, sou educado. Onde filho mal criado passa mal disposição. E antes da lua chegar já tô no pico de exaustão. Não, pra dar vazão, deixa vazar pelo ladrão. Recorre ao uso das palavras que escorre pelas calçadas. Anônimo, impreso, sai da frente da enxurrada. Enchente que se expande até os terrenos mais distantes. As vistas lá registro que não tem na estante. Eu deixo mapeadas pistas, porém volto de mão dada. Só que o meu anjo da guarda guarda meu abrigo enquanto eu manipulo a cura. Composto de humildade, a base de literatura. E porventura me arrisco sem partitura. Sou daqueles que exercita a faculdade de leitura, que não se limita à escrita. Eu quero ouvir paixão do combo. Atento às instruções pra aprender sem tomar tombo. Foi repasso pra tirar dos combos que tão pra morrer. Aproveita e sai daí que eu tô rezando é pra você. Eu não sou santo não, o processo é simples de entender. Um a mais equilibrado é um a menos pra me fuder.